amizade que quase perdi à toa. Lembra do passado, das vergonhas que me fez passar. Não vem falar de sentimento pra quem não quer escutar. Tá de sacanagem, nem vem me ligar, escuta o som do pagodão. Só mina gostosa, só cara parceiro, e o som tá muito bom. Eu sou brasileiro, vou swingar maneiro. Se liga aí, pode chegar, então vai. Bota o copo pro alto, vamos fazer um brinde. A nossa liberdade, a nossa felicidade. Garçom, traz mais um balde, que hoje eu quero chapar. Esquecer os problemas e vir pagodear. Bota o copo pro alto, vamos fazer um brinde. A nossa liberdade, a nossa felicidade. Júlio, paga um balde. Oh, hoje eu quero chapar. Esquecer dos problemas e vir pagodear. Vou dizer: vai. Tô de boa. Vou recuperar as amizades que quase perdi à toa. Lembra do passado, das vergonhas que me fez passar. Não vem falar de sentimento pra quem não quer escutar. Tá de sacanagem, nem vem me ligar, escuta o som do pagodão. Só mulher gostosa, só cara parceiro. Nossa senhora. O som tá muito bom, qualidade, hein? Eu sou brasileiro, vou swingar maneiro. Se liga então. Bota o copo pro alto, vamos fazer um brinde. Nossa liberdade, a nossa felicidade. Garçom, traz mais um balde, que hoje eu quero chapar. Esquecer dos problemas e vir pagodear. Bota um copo pro alto, bota um copo pro alto. Vamos fazer um brinde. A nossa liberdade, ai, ai, a nossa felicidade. Garçom, traz mais um balde, que hoje eu quero chapar. Esquecer dos problemas e vir pagodear. Bota o copo pro alto, vamos fazer um brinde. A nossa liberdade, a nossa felicidade. Pra soltar mais um balde, e hoje eu quero chapar. Esquecer dos problemas e vir pagodear. Vou pro sereno.